sonho de alcão diferente. Imagino ser de centeno mesmo. Se eu saio à noite e fico caminhando, me lembro de um tempo em que isso era seguro. Percebi que é quase impossível pensar que eu saberia como as coisas iam terminar. Podíamos estar em qualquer lugar. Um simples pensamento é o centro da verdade que vai chegando até você e de repente muda tudo. Não estamos mais aqui, somos os errados. Percebi que todo dia eu fico mais adulto que o anterior. Não sei se isso é bom ou ruim, simplesmente não tem como saber. Podíamos estar em qualquer lugar. Um simples pensamento é o centro da verdade que vai chegando até você e de repente muda tudo. Não estamos mais aqui, somos os errados.